Salvador, aqui é o Azul Alfa Eco Bravo. Consigo, Azul, Ducati 3 até o portão 01, não é isso? Nossa, é, bom dia, apenas fazendo um cheque de comunicação. Ok, Clareza 5, Tecidade 5. Muito obrigado.